Trabalho durante o dia aí. Infelizmente eu tenho que fazer um 12 à noite ainda. Entendeu, mano? E eu sou uma coisa e a noite eu sou outra. E veja só, montei uma boca ali, entendeu, mano? Meus clientes aí vem, consome e já era. Agora saca só, irmão, ser ou não ser a questão. Então, Deus que me proteja em mais uma missão. Branca de neve chegou, vários rojões. Avisa os anões que o conto de fada acabou. Ser é o produto do meio dentro da favela. Não ser é questão de escolha pra quem vive nela. Código penal arcaico, sistema falido. Ali que não enxerga um palmo à frente do umbigo é quente mesmo. O filho consome o veneno, o pai e a mãe que sofre. Pegaram seu único bem, trancaram no cofre. O dinheiro que mata salvou seu menino. Em prato que se come, dona, não se acaba cuspindo. A cria do sistema faz o dever do Estado. Procura-se vivo ou morto, o candidato mais votado no Senado. Carnaval, você samba de que lado? É sempre um milhão de problemas por metro quadrado. É lógico, pra alguns é cômico, pra outros trágico. Não precisa olho biônico, clínico ou mágico. O crime escancarado como o Bill mostrou no Falcão. Do ódio ao trauma, o futuro na palma da mão. Aquele que te faz chorar enxuga seu pranto. Ser ou não ser a questão, maldito santo. Dizer pro crime porque é o seguinte: o coração do meu pai abandonou a gente, minha mãe ficou doente. Maldito santo. Agora já é, tem homicídio na ficha, tem um tráfico, tem assalto, sequestro, entendeu? E demorou pra arrumar mais santo. Pior. Minha sagrada família vai desfrutar do meu bagulho, tô nem vendo. Aqui não tem medo de gambé. Maldito santo. Cagueta X9, vocês também tem culpa por virar as costas dos pobres, tá ligado? Então não tem boi, certo? Já não me causa espanto. Preto, pobre, favelado, obrigado a ter fé nesse maldito santo. Arma e pó no lugar de esperança, oferecida por todos os santos. E no entanto, soldado menor morreu, mais uma mãe aos prantos. Tanto quanto a mãe que perdeu o filho seu, arrastado por todos os cantos. No desencanto, através do canto, rogo a Deus, Espírito Santo, um manto branco, uma trégua de paz. Não aguento mais a frase estampada nos olhos dos pais. Impotente, incapaz, perante Brasília que faz do gerente da boca mais um capataz. Na terra do tanto fez, tanto faz, políticos medíocres ignoram a paz. Na eleição só vendem ilusão e o pivete de fuzil na mão ganhou uma profissão. Deu dinheiro, instalou seu cativeiro no Planalto, ego central. É mal, vem seu devoto fiel aos 16 que mata e rouba impune como todos vocês. Falsos profetas vendem um lugar ao céu. Crentes carentes sentam no banco do réu. Julgados, se não dados, trocados ao bacharel. Em teologia, ideologia de um santo cruel. Santo maldito, maldito santo. São tantos que me perco nas siglas iguais. PF, DF, PM, ACN, os genocidas, os tais. Aqui se faz, aqui se paga, bandidos racionais. Maluf rouba, mas também faz. E o povo reelege mais uma vez mais. Trocar a bomba da paz pela bomba de gás. Vamos pai, botar a playboyzada na rua, mostrar como faz. E o militante, estou contigo e não me rendo jamais. Não vou beatificar e nem me identificar com falsos milagreiros que escondem dinheiro no estrangeiro. Enquanto moleque de rua procura comida como um carniceiro o dia inteiro, ainda é chamado no farol de maloqueiro. Isqueiro na mão, só solto o rojão quando o santo nome não for levado em vão. O mesmo que te faz chorar enxuga seu pranto. Ser ou não ser a questão, maldito santo. Tô sobrevivendo, né, mano? Tenho filho pra cuidar, na correria aí, entendeu? O que deve é, maldito santo. Durante o dia eu sou trabalhador, né, mano? Ninguém precisa saber da minha vida. Maldito santo. Aí os polícia vai lá, entendeu, mano? Caçar nosso dinheiro lá, tem que pagar um pau pra eles lá pra não ser preso. Maldito santo. Tá ligado? É uma guerra que ninguém conhece. E na calada mesmo é outro sistema. Quem é quem? Quem é patrão? Quem é o dono? Quem tem razão? Quem é refém do abandono? Se tem alguém, me diga quem, me diga como. Não sei quem matou, mas o culpado é o mordomo. No pescoço ouro, no seu dedo prata, fruto do produto que a pupila dilata. Quem é verdadeiro no país do pirata, mostre mais o sentido da vida ingrata. O mesmo que cria a lei, o mesmo que quebra as regras. O 12 de terno e gravata, gasta tudo em Las Vegas. Mapas, esquemas, entregas, tudo no seu nome. Tome seu dinheiro e saiba quanto vale um homem. Se o luxo que você produz seduz o marginal e tal, é tudo a mesma coisa. PM, civil ou federal, preto ou branco, sim ou não, santa puta, bem ou mal. A distância é tão curta que é imoral. Você quer o que, neguinho? Tá de brincadeira? Maldito homem que crê no homem, a fome é mal conselheira. Quero ver quem fica quando aquele passa a peneira. Qual é a pergunta? A resposta leva a vida inteira. Da cadeira de roda, o material do colégio, remédio, centro comunitário pra fugir do tédio. O mesmo que te faz chorar, enxuga seu pranto. Ser ou não ser a questão, maldito santo. Isso mesmo aí, ó. Isso mesmo aí, ó. Isso mesmo.